Terraço e jardim, mirante, cinema ao ar livre. O terraço do MIS, acessível pela escada externa ou por elevador interno, é o ponto final do percurso público do museu, assumindo o papel central na experiência, como um mirante privilegiado para Copacabana. Além de estar diretamente conectado ao restaurante panorâmico do museu, a noite transforma-se em um cinema ao ar livre. Um lugar de encontro, convivência e produção cultural, onde arquitetura, paisagem e programação se articulam para fortalecer o papel do museu como um equipamento cultural vivo, acessível e integrado à cidade.